E está começando agora mais um podcast do Coió Online. Nesta edição tem o som do Milo. Vou tocar também uma das antigas do Talking Heads e The Cure. Mas antes de começar, queria fazer um comentário e um agradecimento. O comentário é sobre a indicação do Coió ao The Bobs, o concurso da Deutsche Welle para escolher os melhores blogs do ano. O Coió foi indicado em 3 categorias. E como escrevi no post sobre o assunto, só em ter sido indicado já valeu a pena, pois a concorrência é grande e certamente há melhores e blogs muito bacana na blogosfera. E o agradecimento aos comentários simpáticos e gentis deixados no post sobre a indicação do Coió ao The Bobs. Obrigado a todos pelas palavras de incentivo e também por manterem o blog tão movimentado. Mas agora vamos ao que interessa, a 11ª edição do podcast do Coió. Em maio deste ano, escrevi um post aqui no Coió falando do Milo, um escocês cujo nome de batismo é Miles McInnes. Seu primeiro CD, Destroy Rock and Roll, foi eleito pelos leitores da revista inglesa Mix Mag o melhor disco do ano passado. E é do Milo a música que abre esta edição do podcast do Coió, Drop the Pressure. Thank you. E agora vamos voltar no tempo e desembarcar nos anos 80. É de lá que o podcast de hoje resgata para você uma faixa do disco Stop Making Sense, do lendário grupo Talking Heads. A música que você vai ouvir agora chama-se Girlfriend Is Better. Os mais antigos devem lembrar do clipe onde David Byrne, o líder e vocalista da banda, aparecia dançando vestido naquele terno imenso com a sombra projetada no fundo do palco. Muito bacana! Again. E esta edição do podcast do Call termina com uma clássica música do The Cure, outro ícone dos anos 80, mas esta aí é do disco Wish, de 1992, e chama-se Friday I'm in Love. Enquanto é só, fim de linha para mais um podcast do Call. Nesse programa ouvimos o Mile, Talking Heads e The Cure. Quando o próximo estiver prontinho, aviso no blog. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência e até mais.